Ixi, olha quem tá vindo. Esse maluco não tinha historinha, mano. O Zé Lorota e sua lorota já é chacota aqui na vila. Pensa uma mentira, nota, vem com estoque na mochila. Mó fita, que fita, esse mano é cabuloso. Deu tiro até na rota, o cara é mó periculoso. Quase 30 de idade, não tomou vergonha na cara. 30 na maldade, inventou merda de uns cara. Diz que foi, depois disse que não viu. Logo um pouco mais tarde, disse que foi um tal de Will. É um papagaio de pirata, mano, é improvisador. Se cê vai falar de rap, o primo dele é produtor. Se cê vai falar de back, o primo é fornecedor. Se cê fala de batata, o mesmo primo é agricultor. Pelo amor, só comentário infeliz, viu? Diz que pegou na noite até uma Miss Brasil. Cara voa alto, nossa tio cabuloso. E aí, Zé, desce daí, mentiroso. É uns bagulho que eu vejo, mas eu não sei. O Zé mete a mala nas baladas e a véia na goma passa um perreio. Mas ele não pode dar guela, afinal as mina não pode saber que o goró vem da aposentadoria dela, né? Mas mete o migué mais verdadeiro em cada noite um personagem. Toda segue o roteiro, a velha guarda já dizia. 7-1 nervoso, destino cobra, um por um do jeito mais cabuloso. Só sabe falar que tá osso. Zé Lorota, vive na bota, sangue suga dos bolsos dos outros. Se diz um molecote, mas fica em várias fitas. De 1 a 100, fala a verdade, mas ninguém mais acredita. Se complica a vida toda, só mentiu, mentiu, mentiu. Agora vem e cita uns bagulho que ninguém viu. Que tá bem da cena que fez, pegou 100 de 1 milhão. Mas na biqueira não vai mais, há mais de 1 mês deve 30. Falar do mundo inteiro, maior dos fofoqueiros. Leão Lobo, Nelson Rubens, ele faz de chaveiro. Ele fala dele e dela, só histórias daquela. Antes da primeira cena, sabe o fim da novela. Bizóia na noia, na curiosidade boia, aí moia. Mas pra ele tá joia, queimaremos sua língua no respeito. Se fosse da apelido, seria filho do Gepeto. Esses seus papos furados aí eu nem me meto. Fala mal, mas se trombo falada, afrouxa o peito. Cusão, inventar historinha é sua profissão. Sua boca é pior que a boca de um tubarão. Fala muito, que triste Felipão. Você calado faz poesias de montão. Peixe pela boca morre, cuidado com sua sorte. Cuto com saco, vara curta, até que ela te morde.